Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala é Vitor Visotto e eu vou ser o seu apresentador. E vamos começar o primeiro tempo de Arquibancada MAC de hoje, nesta sexta-feira. Estamos com os melhores comentaristas do Mackenzie e do mundo. Ao meu lado direito está ele, Gui Puskas. Opa! Errou! Gui Puskas! Boa noite, Gui! Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para a classificação do Boca para a semifinal da Libertadores. A minha diagonal esquerda... Opa, direita está ele, José Roberto de Finiclé. Fala o seu destaque, Zezão. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para o Atlético Nacional, que se classificou no último minuto, literalmente. Maravilha. E na minha frente está ele, o meu saudoso amigo, Vitor Chaim. Dê o seu boa noite. Boa noite, ouvinte. Boa noite a todos. Meu destaque vai para o Verdão, que vai jogar sábado contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. E à minha esquerda está ele, o nosso querido, o nosso amado capitão André Rivera. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para o Corinthians, que vai tentar sua primeira vitória no domingo contra o Vitória no Barradão. Maravilha! Será que vai ter uma vitória? E vamos... será? Ou será que vai ter uma barrada nessa vitória? Nunca se sabe, né? Nossa, e vamos começar pelo nosso primeiro assunto... O Verdão, solta o hino do Palestra Itália. Quando surge o alviverde imponente, o Palmeiras, que terá o seu segundo compromisso no Campeonato Brasileiro contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. O que, que vocês, comentaristas deste Arquibancada, acham desta partida de amanhã? Você, mais precisamente, Vitor Chaim. Partida importantíssima para os dois times, principalmente para o Palmeiras, que quer manter uma sequência no campeonato, quer mostrar regularidade fora de casa e dentro de casa, principalmente. Vai ser importante para o Palmeiras e acho que o Cuca deve estar feliz de poder repetir a escalação, apesar do Baio ter se machucado ontem no treino, mas não saiu nada além de uma lesão leve, então ele pode jogar ainda no sábado. Esse vai ser outro assunto do Arquibancada. Vai ser outro assunto do Arquibancada, mas tem relação com o Palmeiras, então... É, exatamente. Enfim. E repetir a escalação é sempre muito importante no Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras deve conseguir uma vitória, vamos dizer assim, mais ou menos tranquila. Antes dos nossos comentaristas continuarem o nosso papo, vou dar a escalação provável para amanhã. Fernando Praz no gol, Tchê, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio. Matheus Salles, Jean, Cleiton Xavier, Roger Guedes, Gabriel Jesus e Lucas Barrios ou Alexandro, já que o Lucas Barrios sentiu aí a... Teve uma lesão, já que o Chaim falou. Capita, o que você acha dessa partida de amanhã? Ah, eu acho que a principal novidade que o Cuca trouxe agora pro Palmeiras foi a movimentação do Yaya Tchê. E do Jean, né? Essa movimentação. Maravilha. De lateral e volante, assim. Foi bem interessante de ver essas trocas de posições, que deu pra confundir bem o adversário. Então, apesar da Ponte Preta jogar em casa, eu acho que o Palmeiras vai conseguir uma vitória bem, bem tranquila. E... Mas acho que pode conseguir. Aí, ó, a macaca pode surpreender, vai que... Ah, a macaca sempre pode surpreender no Moisés Lucarelli. Principalmente no começo de campeonato, que eles estão... Vamos dizer assim, não estão cansados, né? Ano passado foi assim, ela ficou em primeiro, em segundo lugar, até a décima rodada, e daí começou a cair e chegou normalmente como ela sempre chega. Foi depois que o Renato Cajá foi embora, né? Sim. Exatamente. Ele Renato Cajá está no Bahia, mas estava, né, jogando muito bem, mas a Ponte sempre começa muito bem o campeonato. Exatamente. Renato Cajá vai fazer um bom campeonato pelo Bahia, Capito? Ah, a Série B tá aí, né? Série B, né? Um campeonato mais fácil, teoricamente. Ah, tem tudo pra subir, né? Junto com o Vasco. É, mas vamos voltar ao nosso assunto do Palmeiras. Fala, Betão, o que você acha dessa partida de amanhã? É, amanhã a partida vai ser importante, além de uma sequência, no caso de uma vitória do Palmeiras, uma primeira vitória fora de casa, e reforçar o quanto o Cuca mudou a cara do Palmeiras, né? Principalmente na questão... Claramente. A gente pode até citar antes o Gabriel Jesus, que jogava praticamente de costas na ponta, e hoje ele tá muito mais livre, tá tendo Ele pode, dependendo da jogada, ele tem a liberdade, tanto ele como o Roger Guedes, de se posicionar como uma referência para continuar a jogada. Até isso fazer um falso 9, né? Então melhorou muito o desempenho do Gabriel Jesus, e que já tem 11 gols na temporada. E começou muito bem o brasileiro com 2 gols na primeira partida. O Cuca está trabalhando muito com o Palmeiras, é a questão de não ter posição fixa, né? Ocupação de espaço para marcação e colocar os atacantes Gabriel Jesus e Roger Guedes para circular ali na linha do primeiro terço do ataque, né? E acho que isso é interessante para o Palmeiras, principalmente pela velocidade dos dois pontos que ele tem. E a questão do Jean sempre revezando com o Tietê, ali a marcação da lateral direita. Acho que isso é muito interessante para o Palmeiras e parece que vai mostrar alguma coisa diferente. É, o jogo de sábado, contra o primeiro do campeonato contra o Atlético Paranaense, ficou muito evidente que o Palmeiras vai tentar manter a posse sempre. Acho que foram 477 passes certos no jogo. E o que ficou muito claro foi o que o Tietê ainda tem a visão que ele aprendeu no Audax. Que é isso que ele está explorando. Ele recuou uma bola pro Praz e ele já abriu na lateral para receber o passe. Então eu acho que o Palmeiras vai manter assim, esse negócio de tentar tocar a bola, mesmo jogando fora de casa. Eu acho que eles vão priorizar isso. Acho que o que mudou é que o Palmeiras agora está passando a bola com propriedade, entendeu? Antigamente, quando tinha o Marcelo Oliveira, ficava aquele passe ali na zaga, lateral, e não saía nada. Agora você vê que tem as triangulações, tem tentar invadir pelo meio, pela lateral. Acho que o que tá mudando é isso, tem mais confiança o time em passar a bola, jogar na fogueira e já passar para receber. Acho que tá legal isso aí pro Palmeiras. E outra questão para essa partida de sábado é a volta do atacante Dudu. Vocês acham que ele vai voltar mais centralizado ou mais na ponta esquerda no lugar do Roger Guedes? Eu acho que o Dudu, ele conversou com o Cuca esses dias e ele falou que tá disposto a jogar de meia, mais centralizado. Que até era uma reclamação ano passado, né? Que o Dudu não dá pra jogar centralizado, pelo menos no esquema do Marcelo Oliveira não dava. E aí com o Cuca a gente tem que esperar como o jogador vai lidar com esse novo esquema e nova função que ele pode ter. E falando de passe, que o Gui falou muito bem do jogo contra o Atlético, até o Barrios, né, que a gente brinca que ele dá umas tropeçadas às vezes. Umas tropicadas, e ele fez uma ótima partida. Segundo tempo, né? Primeiro tempo foi bem catinho. Mas ele fez um ótimo começo de jogada do segundo gol. O pivô dele foi... e ele dominou e já passou muito bem. Não é pra fazer gol, é pra fazer pivô mesmo. Isso que ele sabe fazer praticamente, né? Mas continua. Caso o Barrios não jogue contra a Ponte por causa dessa pequena lesão, por precaução, a entrada do Alexandre pode até ter mais técnica que o Barrios. Mas... e melhorar esse último passe de pivô pra tanto abrir pro Cleiton como pro Gabriel Jesus. Eu achei estranho só por que ele colocou o Lucas Barrios em vez do Alexandre, que tava bem, teoricamente, nos últimos jogos. Né? Exatamente. Já falamos demais do Palmeiras. Vamos finalizar aqui com os palpites da partida de amanhã entre Ponte Preta e Palmeiras no Moisés Lucarelli, começando pelo Gui. O que você acha do palpite, Gui? Acho que o Palmeiras... Acho que o Palmeiras ganha o jogo. Acho que o palpite sim. É uma coisa legal, né? Muito legal. Coisa legal, né? O palpite é um... eu gosto de palpitar. Estratosfericamente legal. 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras? 2-0 Palmeiras. José Roberto. Eu acho que vai ser um jogo um pouco complicado. E eu acho que vai ser 2-1 Palmeiras. Vitor Chaim. 2-1 pro Palmeiras. Capita. Também vou nessa. 2-1 pro Palmeiras. Eu acho que vai ser 3-1 pro Palmeiras. Já falamos demais do Verdão. Vamos falar do Timão. Solta o hino do Corinthians, Doni. O Corinthians joga no domingo às 4 horas da tarde contra o Vitória lá no Barradão. A gente consegue ouvir. Você tá ouvindo? Eu tô. Maravilha! Então, já que você tá ouvindo, Chaim, comenta essa partida de domingo. Vitória contra o Corinthians pela segunda partida do Campeonato Brasileiro. Bom, o Corinthians começou razoavelmente mal no Campeonato Brasileiro, empatou em casa, acho que... O empate em casa não é uma coisa boa no Campeonato Brasileiro. Mesmo sendo contra o Grêmio? Mesmo sendo contra o Grêmio. Inconformado. Muito bem. O Grêmio não conseguiu ganhar nada ainda. esse ano. Não fez que, que time brasileiro conseguiu ganhar alguma coisa esse ano? O Corinthians, com o time que ele tem, com o técnico que ele tem, só poderia ter ganho. Só o Santa Cruz ganhou. Poderia ter ganho do Grêmio. Não poderia ter ganho do Grêmio. Polêmica, como o Grêmio também poderia ter ganho do Corinthians. É, mas eu não acho. Acho que o Corinthians tinha que ganhar em casa. 1x0, 2x0. Acho que tinha time pra ganhar do Grêmio. O Grêmio não tem time pra ganhar do Corinthians, mas não conseguiu. Então não começou bem o campeonato. Ano passado o Corinthians empatou com o Grêmio e era o melhor time do campeonato. E perdeu do Grêmio no começo do campeonato. Viu só? Então isso não é, isso não é parâmetro pra nada. Lógico. Olha a discussão. Vou trazer mais eles dois aqui. Vamos refazer. É um clássico da arquibancada. Vamos refazer meu comentário. O Corinthians jogou pra caramba, mas não conseguiu ganhar do Grêmio. Ficou no empate de 0x0. Começou muito bem o campeonato e vai ganhando vitória de 5x0. Calma, Chayim, calma, Chayim. Beto, eu gostaria de você. Você que é um jornalista imparcial, então, com calma. Fale o seu comentário sobre Vitória e Corinthians. É, primeiro que eu acho que, como a gente já tinha até comentado nos programas anteriores, Vitória eu acho que vai ser um dos candidatos a lutar, né, pelo rebaixamento. É. Começou provando isso, até que a gente... Pô, tomou Vitor Ramos e Amaral. Jesus Cristo. Puta. Acho que nem Jesus Cristo. Mas eu acho que é um jogo complicado por ser no Barradão, porque o Vitória normalmente joga... É, tem uma postura muito diferente. No... Vitória que ganhou ontem da Portuguesa, né? É, ganhou de 3-1 na Portuguesa pela Copa do Brasil, que mais, acho que mais pra frente a gente vai falar no programa. É, mas eu acho que, por mais que seja um jogo mais complicado pro Corinthians, ah, por ser leva, no Barradão e na casa do Vitória, eu ainda acho que o Corinthians com... A Vitória tá muito mal, cara. Toda capacidade... O cara gosta de calçar. É, o Chayim é um ele é quase um Marcola aqui também, né? É um Marcola. Pô, tô comentando, o cara vem... Não, mas continua, Beto. Voltando ao assunto. O Chayim tá muito alterado. É... Marcolado, continua. Mas eu acho que, por mais que seja um jogo difícil pro Corinthians, ele ainda vai sair com a vitória, nem que seja de 1x0, pela qualidade, que eu acho que o elenco do Corinthians tem ainda... Mesmo sem as peças do ano passado, comparado à Vitória. E como o Capita falou, Amaral e Vitor Ramos na zaga não ajuda muito ajuda o lado nada. Do Vitória. Tá praticamente fácil pro Corinthians, mas eu gostaria de levantar uma bola aqui na bancada. Porque os torcedores do Corinthians foram ao CT Joaquim Grava, né? Protestar. Por quê? Por quê? É. Porque pela fase que o Corinthians está passando, né? Ah, tá. Pensei que tava bem. Exatamente, então... Por esse questionamento do Chayim... Esse programa vai longe. Calma, por esse questionamento do Chayim que o Corinthians está mal... Não falei que está mal, começou razoavelmente ruim. Calma, Chayim, segura a sua bola. Eu vou perguntar para o Puskas... Vou perguntar para o Puskas. Posso dizer que o Corinthians está passando por uma crise, Puskas? Crise, acho que não. Está passando por um mau momento, sim, mas crise não existe, até porque eu acho que o Tite consegue controlar bem esse negócio dentro do elenco. E... Os torcedores irem no CT, acontece. Quando o time tá mal, eles vão cobrar. Acontece com qualquer time grande de São Paulo. Mas eu acho que crise não tem, não. Acho que por enquanto, não. Depende do resultado de domingo contra o Vitória. Exatamente. Já ouvimos o Gui Puskas. E agora eu quero que os dois, Capita e Chayim, troquem farpas aí do que vocês acham. Não, está em crise o Corinthians ou não? Eu só acho que o Corinthians não tá em crise. Começou mal o campeonato, 0x0 em casa, eu acho que mal. Se fosse qualquer outro time, eu acharia mal empatar em casa, principalmente Corinthians, São Paulo. Empatar em casa não é um bom resultado, eu acho que tem que ganhar. Agora, não começou bem, o Grêmio não é um bom time, não tá, se mostrou um bom time até hoje. É, perdeu, foi eliminado na Libertadores muito feio, 3x0. Do Rosário Central. Oh, mas aí todos os times brasileiros foram eliminados na Libertadores. Mas a gente tá falando do Corinthians e Grêmio. Menos o São Paulo. Mas a gente tá falando de Corinthians e Grêmio. Ok. Você achou que o Corinthians jogou bem? Vitor. Eu acho que jogou bem. Socorro. Ah, cara, pelo amor de Deus. Eu gostei do jogo, particularmente. Acho 0x0 com resultado, sei lá. Tipo, o Corinthians podia ter jogado muito melhor e poderia ter ganho. O Corinthians só não perdeu porque o Bobô é ruim e perdeu aquele gol. É, e não quis fazer gol no ex-time. Mas, bom, capitão, gostaria que você falasse agora. O Chayim já teve o seu momento. Não, agora acho que a gente tá em crise. Gostaria de ouvir a sua réplica, né? Que é quase um debate político aqui. Vai, vai, cara. Não, capitão. Eu não consigo achar o Corinthians ter estreado mal no brasileiro, porque o Grêmio é uma grande equipe, independente de ter sido eliminado no estadual e na Libertadores. O Palmeiras também foi eliminado no estadual e na Libertadores e tá aí. Contra quem ele foi eliminado no estadual? Contra o Santos. No estadual? Contra o Santos. Ah, o Santos. O Palmeiras foi eliminado pelo Santos. Não, tô falando do Grêmio, cara. Ah, a Juventude. Ah, tá. Que eliminou ontem o Curitiba, que é da Série A também. Uhum. Então não dá pra... Tá, e o Juventude vem numa crescente. Sei lá, eu acho que empatar em casa no Brasileiro não é um bom resultado. Independente do Independente da equipe do que for. Lógico. Entendi. Tá em casa. Me lembrarei disso futuramente. Eu vou comemorar o empate em casa. dependendo do jogo. Vamos comemorar empate em casa. Treta aqui no Arquibancada MAC. Vamos então, levantar outro eu posso assunto. Levantar, eu completa, posso levantar esse completa, não, vou levantar esse assunto. Ah, pode falar. Para o capítulo. Levanta. André ou Wagner Love? Wagner Love. Obrigado, até eu acho isso. Não. Exatamente. Mas né? eu achava o Wagner começo. Love bom mesmo quando ele não fazia gol. Até quando ele perdia aqueles gols. Sim, né? Então, no começo da temporada eu achava que ele era bom. É, o Wagner Love falando nisso no Beto soltou um áudio na internet. Falando que pelo menos ele corria, né? E o só André falou verdade. Só falou zoando aqui o eu André. Não ouvi o áudio, eu não sei. Ele literalmente falou. Eu também mandou. Não ouvi, só que tá escrito aqui na produção, tem que falar. Bom, mas falando em outro assunto do Corinthians, o Camacho fez seu primeiro treino pelo Timão, o Camacho que era do Audax. Pode vingar no Corinthians ou não? Pode. Com certeza. Justamente como o Tchê tá fazendo no Palmeiras, ele vai ter essa habilidade de conseguir ter a frieza, a posse de bola, o toque. Acho que é o que o Corinthians precisa com o Tite. O Corinthians. Outra indagação também é o Bruno Paulo, né? Mas ele não passou no exame médico. Exame, né? Então, mas por isso mesmo, será que ele vingaria no Timão também? Eu acho que é uma posse. É que o Corinthians precisa voltar a ter aquela posse de bola que ele tinha... Precisa, entendeu? É, precisa de jogadores que fiquem com a bola, não jogadores que correm individualmente e tentam fazer as jogadas. E o cara do Audax, ele vem com a mentalidade de passar a bola, já abrir pra receber aquilo que o Corinthians tinha no ano passado, de aproximação de dois jogadores e continuar o jogo tocando como sempre. É, e o Camacho que era até uma revelação do Flamengo há um tempo atrás, tipo... É até a piadinha, né? Se jogasse no São Paulo ia ser a Cafêmia. Ah, e essa piadinha aqui, eu acho que alguém não gostou. Nosso querido Gabriel. Gabriel Tampellini, que está aqui como convidado na Arquibancada MAC. Um abraço para ele. Nosso apresentador do ano passado. Exatamente. Grandes Nostalgia. Abraços para ele. Nostalgia. Continua, Beto. Mas esse semestre tem 5 apresentadores. É, né? Esse semestre nem reveza, não. É uma brincadeira. Mas eu acho que o Camacho agora está mostrando o que esperavam dele, pelo menos no Flamengo há um tempo atrás. E com a mentalidade de que ele ganha... adquiriu no Audax, eu acho que é uma peça muito interessante pro Tite utilizar no resto do campeonato e acho que pode até dar uma nova cara ali, pelo menos naquela faixa acho do campo. Acho que não tem como duvidar do trabalho do Tite com esse jogador ou com o time do Corinthians. Então... Eu acho que ele jogaria no lugar do Bruno Henrique, pra falar a verdade. É. Mesmo jogando mais pra frente. Ia ser uma boa opção, viu? Seria bem mais agudo o Corinthians. Sim. Só queria fazer uma última pergunta. E o Rodriguinho? Rodriguinho, acho que vai sair do time aí pro jogo de domingo. Você acha? Você tá triste, capitão? A voz de velório. Eu acho que ele consegue fazer isso que o Tite espera, né? Segurar a posse de bola, tentar enfiada, levar pra frente o time, mas não que ele tenha tanta habilidade de conseguir, não tá sendo tão perfeccionista assim pra conseguir levar adiante o time do Corinthians, mas eu acho que o estilo de jogo dele combina mais com o que o Tite precisa no momento. Entendi. Mas vamos aos palpites para a partida de domingo às 4 horas da tarde lá no Barradão. Puskas. Acho que vai ser 1-1. 1-1? 1-1. Beto? 2-0 Corinthians. Chain? Vai ser 3-1 Corinthians. Capita? 1-0 Corinthians. Eu acho que vai ser 3-1 Corinthians também. Nossa, vocês estão concordo querendo com que saia muito gol aí com o Tite, hein? Tem que sair gol, né? Tem que ter não, gol da... sair. O campeonato vai, tem Vitor Ramos e Amaral. Vai sair gol. O Vitor Ramos tomou 2 canetas do grafite no último jogo, né? Brincadeira. O grafite do André, né? O gol pode ser rabiscou do Vitor Ramos. Grafite, né? Não, vai tomar do André, então. O grafite rabiscou aquele jogo. E ninguém apagou esses lances dele. Tá quase que nem a piada do Dybala, né? Demorei um tempo, entendeu? Quase que nem a piada do Dybala, né, Beto? A piada do Dybala é brincadeira, hein, Capita? Você ouviu, Gui, a piada do Dybala? Do Dybala, não. Sabe por que todo mundo sai da frente dele? Por quê? Porque ninguém gosta de ficar na frente de Dybala. Nossa. É uma boa piada, já falamos demais do Corinthians. Olha que bancada má que vai ficando por aqui. Não, é quase isso. Vamos falar do Santos. Solta o hino do Peixe, Doni. O Santos enfrentará o Coritiba às 11 horas da manhã no domingo. Domingo de frio ou domingo de calor? Não sabemos. Não vi ainda. Exatamente. Ninguém viu a previsão do tempo. Deixa eu entrar do clima. A produção não colocou. A produção não colocou. Exatamente. E será que o Santos vai conseguir um ótimo resultado contra o Coritiba em casa, Chain? Um ótimo resultado? Ou um péssimo resultado? Como é que tá a escalação, você sabe? Escalação do Santos, vamos ver. Lucas não Lima joga. Não tem escalação. Lucas Lima deve voltar, tá, e o Ricardo Oliveira também. Mas Gabigol? Provavelmente sim, Gabigol também. Então... Provavelmente é o último jogo destes três jogadores. Tá, então por ser o último jogo, acho que o Santos consegue uma vitória sobre o Coritiba, 2-0. Já vai dar o palpite assim? Já é. Não, eu tô dando você palpite, aquele palpite que você tá pensando rápido. Você não vai. Eu penso melhor. Mas no momento, eu acho que o Santos ele consegue. Ele é romântico, ele já sai dando uma palpite. Vitória no Campeonato Brasileiro. A gente não, eu não consigo prever o que vai ser o Santos nesse Campeonato Brasileiro. E eu consigo. Como vai ser? Calma, capitão. Vai cair. Só, vai cair. Deixa eu vai fazer cair, um parênteses, cair. Porque o nosso querido Tampelini me lembrou aqui. Deve ser o último jogo do Lucas Lima em definitivo. Capitão, ontem que o Lucas Lima falou que jogaria pelo Verdão. É... Mas eu acho que ele tava... Mas eu acho que ele quer pro Real Madrid, né? Não sei. Olha, eu não sei. Eu ficaria em dúvida. Mas, capitão... Continua para nós a sua teoria do Santos no Z4. Teoria capítulo. Não, acho que com o elenco do Santos atual, sem Ricardo Oliveira, sem Lucas Lima e sem Gabigol, porque os três eu vão sair. Esse argumento já. E eles vão sair. Tá então complicado. Vai ser rebaixado. Não tem é o Joel no ataque. Joel sem cachorro. Ronaldo Mendes. Ronaldo Mendes. Rafael Longini. Não tem expectativa positiva pra esse time. É, eu acho que eu concordo bastante com o Capita nesse ponto. Porque... Ainda mais que vai ficar sem o Zeca, Thiago Maia e Gustavo Henrique também. Jesus. Vai e eu gostaria de comentar aqui, ó. Tá e complicado. Vai jogar o Maxi Rolão. É, exatamente. É. Maxi Rolão. Vai tirar os fedores do gramado, né? É. Ah, mas deixa eu falar... uma dupla boa com o Walter, né? Nossa. Os dois vão ficar rolando. Pera aí. Pode falar. Qual foi a sua piada? A minha piada? Que do Rolão? Pode tirar os fedores do gramado. Mas, voltando ao assunto, falando da bomba que eu dei ontem ou anteontem, não me lembro, antes de ontem, sobre o Copete do Atlético Nacional. Recuou. Arregou. É adiada a decisão da contratação do Copete. O que, que vocês acham dessa notícia? Ele preferiu ficar jogando truco lá no Nacional, né? Porque... Ele e o Rocha, né? O Rocha foi jogar truco com ele? Não. Não, pode continuar. Pode continuar. Rocha, Pedro Rocha. Nossa, mano, eu tava pensando que era um jogador, tava no pote. Também não deixa de ser jogador, né? É, então. Existe o Pedro Rocha. Do Grêmio, né? Putz, verdade, mano. Ah, então o Grêmio que... Tem alguma coisa a ver, né? Exatamente. O Pedro Rocha vai pro Atlético. Eu estou fazendo previsões de mãe capítulo. É um dos 1000 apresentadores que não sacou. Exato. Pode continuar, capítulo. Mas eu acho que ele preferiu ficar no Nacional porque tem a expectativa de conseguir disputar o Mundial, né? É. Essa ambição do Nacional é conseguir ser campeão da Libertadores e, quem sabe, chegar no Mundial e conseguir o título contra o Real Madrid ou o Atlético de Madrid. Maravilha. Essa risada aí, porque... Não, porque vai ser meio difícil. Acho que é um ponto que a gente tem que voltar agora. O Santos na situação que nem o Capita falou de possível rebaixamento. Acho que é cedo pra falar, sempre num campeonato desse. E o Santos, segunda rodada. E o Santos por ser um time que não tem esse histórico aí de... Já teve times piores, acho, na minha opinião. Uhum. Mas não caiu. Então, Domingos, na verdade. A gente tem que ponderar agora. Incaível o Santos, né? É, incaível eu sei. Vamos descobrir esse ano. Vamos descobrir esse ano, que nem futebol, o Capita falou. Mas sem Lucas Lima, sem Ricardo Oliveira, Gabigol. Zeca, Gustavo Henrique, Zeca, Thiago Maia, mais outro Renato aí. Olha, eu acho que é muito pior a situação do Santos, dessa desmanche, do que o Corinthians aconteceu no meio do ano. Não, meio do ano. Outro ponto que a gente tem que ressaltar é que, além desses seis jogadores que vão... Três podem sair em definitivo, que é o Gabigol, o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira, por negociações no meio do ano. Tem o Zeca, o Gustavo Henrique e o... Thiago Maia para a Seleção Olímpica. Escalei ele no Cartola, mas continua. Mas eu acho que, por exemplo, esses são seis titulares. Aí, durante esse período, vão vir, obviamente, os seis reservas que vão substituir ele. Mas e os reservas dos reservas? Não tem elenco. Se já não tem elenco pra pegar o titular. Mas eu gostaria de comentar aqui, em cima do que o Beto falou. Pode falar, Chay, vai, eu deixo. Daqui, o Santos vai estar em 15º, assim. Vai surgir um moleque. Um moleque de 17 anos. Teoria Chayim. Pá, tá. Daí ele vai entrar com a camisa 43, tá ligado? Vai entrar o segundo tempo, aos 45 do segundo tempo. Vai fazer dois gols, gol da virada. Três gols, rolinho, não sei o quê, dá um novo Neymar. Rolon? Vai meter Rolon. Não é essa piada. Ah, entendi. Não, continua, vai. E vai, sei lá, acho que o Santos você não pode prever tanta coisa. É sempre coisa. Assim, né? O previsível é imprevisível. Mas em cima do que o Beto tava falando, o Vitor Bueno está esperando a saída do Lucas Lima do time para tentar se firmar no elenco, né? No jogo. O que, que você acha, capitão? Ah, o Vitor Bueno aí que... Meu Deus do céu, eu estava para falar. Não. Hoje estamos animados que negócio aqui. Capitão? Ah, fala, capitão. Fala, capitão. Fala, capitão. Vai, capitão. Capitão. Acho que o Lucas Lima no Santos é insubstituível. Atualmente ele é titular na seleção brasileira, né? Ou pelo menos deveria ser, né? Quem? O Lucas Lima? O Lucas Lima deveria ser, né? Então não tem como achar um substituto correto pra ele, mesmo sendo o Vitor Bueno, que pode ser considerado um jogador ok pra regular. O Lucas Lima não tem no Brasil alguém que pode substituir a altura, né? Não tem no mundo, né? Nossa! É, não sei, tem um tal aí de Müller, não sei, mas... Mas aqui não é armador, né? Thomas Müller. Não, tô falando. Lembra muito o Zidane jogando. Quem, o Lucas Lima? É mesmo? Me lembra. Não sabia, mas continua. Não, pode lembrar pelo estilo, É, não, bom, calma. A habilidade... Não é pela beleza. Não. Eu acho que depois dessa, já falamos demais do Santos, do Doni, os palpites. Palpites. Ah, vamos pro palpite. Capita, segura aí, Doni, segura aí. Zidane, né? Que Puskas. Tá careca, né? Calma, Chay. Uma careca brilhosa. Segura a sua voz, que você tá com a macaca hoje, né? Ô, Puskas. Não tô com a macaca, não. Não, tá com o porco, então. Ô, Puskas. Aí é o confronto da do fale o seu palpite sobre... Santos e Curitiba. Ah, último jogo provável último jogo dos três jogadores lá, então 3-0 Santos com 3 gols do Gabigol, porque ele tá no meu cartola. Maravilha, hein? Aquele palpite parcial. Palpite parcial. Beto! 4-0 Santos, porque eu acho que Leandro Vinícius, que vai ver gladiador e companhia, não rola. 4-0 Amaral também, né? Amaral. Tá bom. Chega. Chaim! Santos, vitória do Santos, 3-0. 3-1 eu falei, né? Ou 2-0. Eu tinha falado 2-0. 2-0. Tá contraditório hoje. Mas acho que o Santos consegue 3, 2-0. Entendi. Capita. Eu acho que vai ser 1-1. 1-1? 1-1. Eu acho que vai ser... O cara aqui que cai mesmo. Tem que manter a teoria não, dele, né? Mas tem o Kleber. Tem o Kleber. A vibração que ele fez agora, você tinha que ver. Exatamente. Eu gladiador. Acho que vai ser 1-0 pro Santos. Aquele sufoquinho, mas o Santos leva essa partida. Já falamos demais do Peixe, vamos falar do Tricolor, o time do Gabriel Tampa. Tampelino. Tampa. Salve o Tricolor. Ô, São Paulo enfrenta o Internacional no domingo, às 4 horas da tarde, no Morumbi. Mas ontem descobriu quem vai ser o seu adversário na semifinal da Taça Libertadores quem? Da América. Descubra. Atlético Nacional, o time que está arrebentando na Libertadores. O ouvinte tem que abaixar um pouco o volume quando o Vitor fala. Exatamente. Porque tem que ter a empolgação. Aquela cornetada. Mas vamos falar primeiro. Ô, Chaim, você abaixa a tua bola, que senão você vai ser escalado. Vamos continuar. Vambora. Não, mas tá certo, tem que ser saudável, legal, não tem que ser. Tá nós tem que ser animado. Né? Exatamente. Cara, tá 8 horas, não tem trabalho ser... sexta-feira. Exatamente. Não tem que ser que nem o Marcola que fica chorando pelos cantos. Mas, Chaim, continua você falando sobre essa partida do Internacional. São Paulo Internacional, pode falar o seu palpite aí? O que você já acha o palpite? Não, o que você acha da partida? Já começa, tá São muito Paulo prematuro. Nacional. Isso. Eu acho que o Tricolor Paulista chega na final da Libertadores da América. Não vai ser fácil, lógico que não vai ser fácil. Libertadores nunca é fácil. Eu acho que o São Paulo no Morumbi, com a torcida do jeito que tá, tá jogando muito bem, isso é fato. Acho que na Libertadores tá jogando muito bem. O Atlético Nacional também tá jogando muito bem, por isso que vai ser um confronto gigante. É. São Paulo consegue uma vitória de 2 gols de diferença no Morumbi. Contra o Atlético Nacional. É lógico, né? Mas eu tô falando do Internacional. Ah, que você falou... Tá. Falei Internacional. Partida de novo. Deixa eu continuar meu raciocínio. Mas continua seu raciocínio. Vai. E na Libertadores, o São Paulo chega na final, depois daí eu não sei. Entendi. Sobre o Internacional, é no Morumbi. Morumbi. 4 horas da tarde. É. Cícero Pompeu. O time vai ser titular. Não, o time titular. Titular. Acho que o São Paulo consegue uma vitória, acho que 2-1. E vai tranquilo. Ah, o time do Inter é muito ruim. Muito ruim o time do Inter. É que ruim. O Campeonato Brasileiro é muito chato, velho. Você fala que o time é ruim, mas o time é chato. O Valdívia tá jogando ou não? Não, tá machucado. Não voltou. Vitinho? Também não. Vitinho também não? Vitinho? Vitinho olha tá. Lá, a tampa tá falando aqui, hein? Então Vitinho tá. Vitinho mas tá. Sozinho não resolve nada. É, exatamente. Ah, mas tem o filho da Xuxa. Tem o Paulão, não tem o Paulão. Filho da Xuxa? É, a Sasha. O Sasha. Putz. Capita tá atacado, velho. Olha o outro lá. Cara, morreu, mas enfim, velho. É isso que o Capita falou. Ele pode ser um... Esse pode fazer um golzinho ali, mas... Entendi. Eu acho que o São Paulo consegue manter 100% no Campeonato Brasileiro 2016. Maravilha, Beto. Falando em golzinho em Inter, o Inter que é o Nico Lopes do Nacional. Olha lá. Ótimo jogador. É um ótimo jogador. Agora, se vai dar certo... É porque... É do Nacional, né? É do Nacional. O mesmo... O que perdeu o pênalti ontem? É nacional, internacional e Atlético Nacional. Muito bom. É, confusão. É, mas eu acho que seria uma boa contratação, porque ainda mais porque o Inter tem uma boa relação com o empresário que negociou Aranguiz também com o Inter, que falou que não queria ir pro Leicester e foi pro Bayer Leverkusen, muito bom. Pro Leicester? Mas eu acho que eu vou na do Chaim e do Gui. Eu acho que o São Paulo mantém o 100%. Acho que o Capita tem uma opinião diferente. Vamos lá, Capitão. Pode falar sua opinião. Acho que o Internacional não é tão fraco como vocês estão dizendo, não. Ele, apesar dos pesares, ele conseguiu ser campeão regional ali no Sul, né? Então, pra variar, né? Mas eu acho que é um time muito complicado. O Argel conseguiu implantar sua filosofia de jogo, que é muito agarra dentro de campo. É muito agarra ou muito aguinho? Argel o quê? Brincadeira. Brincadeira, continua. Não, não. Agarra ou aguirre? Agarra. Essa aí foi antiga. Piada passada, né? Mas eu acho que vai ser um jogo muito complicado, vai conseguir equilibrar as coisas e acho que vai acabar dando um empatezinho aí. Entendi. Alguém já viu o novo uniforme do Tricolor? Eu acabei de ver, meu amigo Gabriel Tamperini, que eu vou mostrar. É bonito? É aquele padrão que ele tem tradicional. Vai estrear domingo. Uma ondinha aqui na manga, com as cores do Tricolor. Ondinha. É em homenagem ao Morumbi, ao estádio do Morumbi. As ondulações ali. Mas manteve o padrão tradicional? Tradicionalíssimo, como faz 10 anos que é a mesma camiseta. Exatamente. Muda o patrocinador, mas não muda a camiseta. É, vai estrear, teoricamente, no domingo. Eu concordo, Corneta. Eu gosto disso, tá ligado? Não, tipo, a primeira camisa, não, pra mim, não tem que mudar. É. E a segunda, mudou? Não. Se o Tampa falou, tá falado. Mas, segunda não estreou mas ainda. Acho que, sei lá, você concorda que a primeira camisa de um time não pode ficar... Acho que o Palmeiras fez é muito ridículo, sabe? Mas por que você comprou, acha, né? Isso aí? Eu comprei porque eu gosto de ter coleção de camisas. Ah, tá, entendi. Complicado, né? Essa é a opinião do Chaim de hoje. Bom, enfim, o São Paulo vai estrear o uniforme no domingo e eu gostaria de já ouvir os palpites para essa partida de domingo. Puskas. 2-0 São Paulo. Maravilha. Beto. 1-0 São Paulo. Chaim. 2-1 pro time do Morumbi. Capita? 1-1. Eu sempre vou... no 1-1. 1-1. O campeonato do Capita sempre vai terminar com 38 pontos cada time. Exatamente. Eu concordo com o Puskas. Todo mundo é campeão e todo mundo cai. Eu concordo com o Puskas. 2-0 para o time do Tricolor do Morumbi. E já falamos demais do São Paulo. Vamos para o nosso querido intervalo. Vai tomar sua água e já voltamos. Universidade Presbiteriana Mackenzie, um mundo para você. She wants to- Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Acesse o portal da Universidade Presbiteriana Mackenzie, www.mackenzie.com.br. Acerte o seu aí, eu arredondo o meu aqui. Estamos de volta para o segundo tempo de Arquibancada Mac, para falar agora de Libertadores da América. Ocorreram jogos ontem, Boca 1, Nacional 1, Boca classificado 4-3 nos pênaltis, Atlético Nacional 3, Rosário Central 1, Atlético Nacional classificado. Um detalhe na partida do Boca é que o Tevez nunca perdeu um pênalti na sua carreira, nunca. Mas vamos falar aqui desta... Perdeu? Não. Nunca perdeu, nunca perdeu e não perdeu ontem. Ah, bom. Quase. Ô, Puskas, o que você quase, achou dessas não? classificações na Libertadores da América de ontem? Dois jogaços ontem. Um nos pênaltis, perdeu. O outro gol no último minuto. Acho que o Boca... Eu achei que o Boca mereceu passar, ainda que... Mereceu passar, mesmo sendo nos pênaltis. Mereceu, mano. Mereceu. É o Boca. Foi sofrido, foi sofrido. Eu acho que valeu ali a classificação do Boca. E Atlético Nacional também foi sofrido, gol no último minuto. Aos 49, que... né? Falaram que foi um jogão, né? Jogão. Falaram não, foi. Foi. Teve direito. Foi um jogo de Libertadores, né? Teve porrada, foi, bomba. Foi, porque era teve briga, pô. Teve tudo. Cara, brincando. Não, foi complicado. Faltou só o cachorro no campo. Quando meteu o terceiro gol... A torcida invadiu. Ô, Vitão, quando meteu o terceiro gol, ali saiu uma treta bonita, viu? É mesmo? Não o conivente. Os caras xingaram até o goleiro, falaram. Então, foi na hora do gol. Foi na hora do xingaram, na cara os caras quase socaram o goleiro. E o... Só faltou um cachorro no meio. O jogador do Nacional que fez o gol, né? Um armário, cara, né? Armário? Cara, o zagueiro, 12. Você viu o zagueiro, o tamanho daquele cara? O cara é mais forte que o Company. Sério mesmo? O cara é mais forte que o Company. E o Company, caramba, só de cabeça é. Ai, que especial. Verdade, isso aí. Mas, falando da partida, o que, que vocês... Vocês viram a partida? De braço. Vocês viram a partida? Sim, sim. Capita, ambas as partidas foram... Detalhe, assim, a partida. O Boca, eu não achei que mereceu tanto, assim, mas eu acho que eu pra Libertadores, eu acho que foi ótima a passagem do Boca, porque é um time de muita torcida e tem mais capacidade de conseguir o título. É, acabou, na partida de ida contra o Nacional, acabou perdendo um jogador por lesão e nessa partida acabou perdendo mais dois. Então, o cara chutou, opa. Tomou um cartão vermelho, um jogador. Tomou, o jogador, o Pabon. Pabon. Ele foi muito... Ele Pabon. Jumento, né? É, ele tinha amarelo. Mas além de ser jumento, eu tenho que falar uma coisa. Essa regra de tomar cartão porque tira a camisa é a coisa mais ridícula inventada. Aí é a questão do futebol moderno, né? Tirar a camisa e você esconde o Mas a regra tá aí, foi cumprida, ele acabou sendo expulso e vai desfalcar o Boca. Até o nosso Roberto Lopes. Na hora da expulsão, até o Eber Roberto Lopes comentou, pô, não queria te expulsar, mas eu vou ter que te expulsar. Né? É triste, mas eu acho que o Nacional não temos que desvalorizar essa... campanha. Essa campanha. Inclusive, a gente fala, também não pode... Não... Caatinga é com eles mesmo, né? Então, mas isso é Libertadores. Né? É o que os brasileiros não conseguem fazer, que eles conseguem com perfeição. Tanto é que contra o Corinthians, contra o Palmeiras, deu pra visualizar isso muito bem na partida, então não é demérito nenhum falar que o Nacional foi uma das grandes surpresas dessa campanha. Sim. Da Libertadores até o momento, junto com o Independiente del Valle. Exatamente. Mas para o futuro, que Puskás, você acha que o São Paulo tem alguma projeção contra esses adversários que estão ganhando mais espaço na Libertadores? Eu acho que, pra falar a verdade, o São Paulo vai ser campeão da Libertadores. Ô, louco, bicho. Acho que vai ser campeão da Libertadores, sim. Tem alguém rezando aqui. Louco. Porque eu tô falando faz um tempo já que o São Paulo tá com aquela sorte de campeão. E eu acho que vai continuar desse jeito. Eu acho que não jeito. Tá com sorte, tá jogando bem. É diferente. Eu acho que quem sorte tá com sorte de campeão é o Atlético Nacional. Mineiro. Não, Atlético Mineiro. Não, Atlético Nacional. Era sorte de campeão. Acho que o São Paulo tá jogando muito bem. Mas teve Mineiro não passou? Mas eu acho que... Não, o que eu tô falando, o Mineiro, quando ele ganhou o Campeonato Libertadores, sim. Eu achei que foi muito sorte campeão. Mas eu digo, nessa campanha, é o Atlético Nacional que está com mas sorte sobre campeão. O... Sim, mas sorte campeão versus o melhor time. É. Mas eu acho que nesse uma coisa que o Gui falou da questão do sorte campeão de São Paulo, mas eu acho que isso tem que se aplicar pelo menos na primeira fase. Sim, isso foi. Porque se não fosse a primeira fase... aquela Maicão no gol? Maicão. Mas eu acho que é aquela coisa, pesou a camisa ali na hora e conseguiu a classificação. E depois disso, São Paulo embalou e chegou às semifinais. Decapita, acho que vai ser quanto? 1-1? Qual jogo? Atlético Nacional e São Paulo. Acho que São Paulo ganhou o primeiro e o Atlético o segundo, mas não tenho. Não veio ainda a informação de quanto que vai ser cada jogo. Ah, tá mentalizando. Mentalizando. Tem um bloqueio. Eu garanto que vai ser 1-1. Qual dos dois jogos? Ainda tava esperando. Bom, já falamos demais da Taça Libertadores da América. Vamos falar da Copa do Brasil. Bem o Coritiba empatou com o Juventude em 2-2. Foi classificado o Juventude. O Vitória ganhou de 3-1 da Portuguesa. Vitória não, Vasco, né? Vitória. 3-1 para o Vitória. Coitado, Portuguesa já era. Botafogo ganhou de 1-0. Está classificado contra o Juazeirense. Botafogo já acendeu a lanterninha no Campeonato Brasileiro. Nem começou, hein? Mas o Botafogo sempre acende a lanterna, né? E Botafogo em tudo. Mas, continuando. Não teve nada a ver. Eu sei. Indignado. Podia ter falado do Breno, mas não tá o Breno. Não. Mas voltando, volta. Chain. Vamos. Fala. Você que tá indignado aqui, fala. Não, tô bem. Tô. Botafogo... O que você acha dessa Copa do Brasil? Botafogo assim. Botafogo saiu com protestos no jogo mesmo, com a vitória... Foi torcida dessa vez? A torcida, ela pediu reforços. É. Dessa vez foi 500. Outra vez 267 pagantes, né? Dessa vez foram 400. Não sei se foi dobrou. Uma torcida. Dobrou a média. Saiu sobre... Dois ônibus. Complicada essa situação do Botafogo aí, mas eu acho que é um time muito bem organizado pelo Ricardo Gomes. Eu acho que é um time organizado, mas é aquela coisa, o Botafogo sofreu durante vários anos com questão financeira. Faz 20 anos que tá sofrendo. Não, mas nos últimos 5 anos foi de não conseguir pagar salário, água e por aí vai. Então eu acho que o que a torcida tá pedindo reforço não é, assim, vai surgir um... estão falando que o Barcos pode vir. Barcos. Mas pode afundar, né? Nossa. Então vamos ver que... É uma atrás da outra, cara! O Botafogo depender de um atacante chamado Salgueiro é decepcionante. Sem piada de sal, sem piada de Barcos. Não vou fazer nada. É, escola de samba. Se bem que agora que você falou, tem o Salgueiro e o Ribamar. Meu Deus! Ai, cara. Piadas horríveis. O Salgueiro, o atacante Salgueiro, samba muito? Nossa. Vamos falar de jogo de futebol. Não, vamos falar do futebol. Eu acho que ele vai. Tá com a porta-bandeira. Ó, calma lá, pessoal. O Flamengo tá fora também. Perdeu do Fortaleza. Nossa. Esse sim acho tá em crise. Acho que a maior vergonha do Brasil esse até tá momento crise, esse ano foi o Flamengo. Sem dúvida. E o Muricy tá no hospital, sempre promete, acho, né? Teve alta já. Que vai ganhar Mundial, a torcida sempre fala, vou ganhar Mundial, Libertadores, vou pra... Ô, Tampa, você tem saudade do Muricy? Ele falou fez. Que mais ou menos, né? O Balsa tá dando mal. Ah, eu teria saudade do Muricy Ramalho. Você tem? Teria. Imagina o Barco jogando com o Balsa. Tem alguma piada? Meu sim. Deus. Sim. É Balsa. O Balsa. É uma atrás da outra, mano. O capitão tá afiado cada dia que passa. Mano. Mas o Flamengo que tem um problema muito grande. O time. Exatamente, porque é impressionante ver como que o Guerreiro não consegue desenvolver o futebol incrível. Que ele conseguia no Corinthians. Até o Mancuedio, que não é mau jogador. Mancuedio? É porque ele fica... Não, para. Já deu, né? Não, já deu de piada, capitão. Agora continua, você acha que se o Guerreiro tivesse ficado no Corinthians, desde lá do negócio, ele teria continuado um bom rendimento? Não sei se ele teria continuado um bom rendimento. Melhor mas que o Wagner Love? Ele é melhor que o Wagner Love? Não, diria. Ele teria um desempenho melhor que o Wagner Love em 2015. No ano passado, Eu acho que o Corinthians não ia jogar da forma que jogou, porque o Corinthians jogava para o Guerreiro. E o Corinthians, sem o Guerreiro, jogava para a equipe. Então, acho que a saída do Guerreiro acabou trazendo muito mais felicidade para o torcedor corintiano do que... Será que ele era ruim de vestiário? Eu acho que ele pode querer chamar muito mais a atenção, chamar a responsabilidade. Eu acho que isso atrapalha um pouco no crescimento de outras figuras que possam se posicionar. É incrível como ele não consegue desenvolver nada no Flamengo. Desde o ano passado... Depois não sabe pro Muricy se tem arritmia, né? Coitado. Nossa, isso aí foi piada pesada. Não, mas... Heavy. O Muricy há tempos, ele tenta fazer alguma coisa com o time do Flamengo, não consegue. É, há tempos que o Muricy não é Muricy, né? Cara, acho que o Muricy... Tá até o Emerson Sheik não foi bem pro Flamengo. Não, mas o Emerson Sheik já é um jogador aposentado. Mas uma coisa que acho que é um ponto a se falar. Fala, o Alan Patrick... Desenvolve, menino. O Alan Patrick, que é o Alan Patrick, certo, que a gente conhece que na cerveja e toda hora. É. Ele é o cara mais... Você tomou cerveja com ele? Não, ainda não. Mas ele é o cara que entra com mais vontade. Se o Alan Patrick é o cara com mais vontade no elenco, é porque alguma coisa tá errada. Não. Isso eu tenho certeza. Sabe que jogador que tá com cara... Lembra do Wesley no Palmeiras? Lembro. 2013 ali? Sim. Tá com cara de Flamengo. O Wesley era o Flamengo nessa época. É time que não joga. Tá lá pro... Tá, não. Muito cara de Wesley. Isso é verdade mesmo. É, entendi. Entendi. Bom, tá com falta de assunto, né? Mas agora no Brasil, vamos voltar aqui. Vamos lá, apresentador. Você acha que quem está sendo o favorito desses que estão disputando a Copa do Brasil... Fortaleza. Para um título? Fortaleza. Vasco. Vasco? Vasco? Beto. Muito bem. O Vasco não vai conseguir, passar porque o Flamengo foi eliminado. Ele colocou o Rafael Vaz de centroavante e o cara fez o gol. Rafael Vardy? Vardy. Nossa. Vai, continua, Beto. Eu acho que, dependendo da situação, algum time que entrou saiu da Libertadores e pode entrar na Copa do Brasil, ou também seria Atlético, Palmeiras e Corinthians. A gente tá falando dos que estão agora. Eu estou falando que estão aqui. Mas dos que estão agora... Mas os mais importantes estão fora. Claro. Mas dos que estão agora, eu concordo com o Gui, é o Vasco. Para o desenvolvimento do futebol... Já que o Bahia saiu pra América? Isso. Capitão, pode falar o que você queria falar. Não, eu ia falar as partidas do final de semana do brasileiro, né? Tá parecendo uma serpente, capitão. É. Descobrimos onde é Raulino de Oliveira, hein? É em Volta Redonda. Nossa. Volta Redonda? E é onde o Fluminense vai jogar contra o Santa Cruz. Entendi. Vai ter mais torcida do Santa Cruz, certeza. Não sei. Quanto vocês acham que vai ser esse jogo? Qual jogo? Não sei. Desculpa, capitão. Qual jogo? Fluminense e Santa Cruz. 2-0 Santa Cruz. 1-0 Santa Cruz. 2-0 Fluminense. 3-0 Santa Cruz. Capitão, continua. Ah, muito obrigado. Eu vou falar meu palpite também. Acho que vai ser 1-1. Maravilha! 1-1 é um palpite muito bom, né? O Cruzeiro vai jogar no Mineirão contra o Figueirense. E aí, o que vocês acham? Cruzeiro e Figueirense? Cruzeiro e Figueirense. No? Mineirão. 2-0 Cruzeiro. 2-0 Cruzeiro. 3-1 Cruzeiro. 1-0 Cruzeiro. Acho que vai ser 2-0 para o Cruzeiro sair do... Meu Deus! Ô, louco, bicho! Temos uma vitória aqui. Saiu do... Temos uma revolução. E vamos então para a Arena da Baixada com Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Já tá terminando, capitão? Já. Beleza, vai, Chain. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, 2-2. José Roberto? 3-3. Fico no 1-1. 1-1 também. Acho que vai ser 1-0 Atlético Paranaense. Saiu do empate. Saiu. Agora temos Chapecoense e América Mineiro na Arena Condá. Gente, o Coelho e o Índio. José? 2-0 Chapecoense. 2-0 Chape. O que tem a ver? 2-0 Chape também. Eu vou de 5-0 Chapecoense. Nossa senhora. Temos Coelho, mais América duas partidas Mineiro, ainda. Índio, duas partidas ainda. Mais duas partidas. Grêmio, sem cultura. Grêmio e Flamengo na Arena Grêmio. Grêmio e Flamengo? É. Cara. Ah, eu acho que aposto 1-1. Beto? 4-0 Grêmio. Ô, oh, louco. 3-0 Grêmio. Nossa senhora. 4-1 Grêmio. Acho que vai ser 1-0 Flamengo. Você é louco, meu. Contra o Flamengo. Você é louco! E aí, a última partida que a gente ainda não falou é Sport e Botafogo. Vai. Sport e Botafogo. Na Ilha do Retiro. 2-0 Botafogo. José. Nossa. Na Ilha do Retiro? Tá bêbado. José. 1-0 Sport. Gui. 2-0 Sport. 1-0 Sport, capitã. Acho que vai ser 0-0 essa partida. Já falamos demais de Copa do Brasil, vamos falar de NBA! Mas daí é brasileiro. Peraí, isso era campeonato brasileiro. É, exatamente. Você falou Copa do Brasil. Você falou Copa do Brasil. Desculpa, ouvinte, desculpa, amigos da bancada. Campeonato Brasileiro. Vamos falar da NBA agora. Cleveland Cavaliers 108-89 contra o Toronto Raptors. 2-0 na série até agora. E do outro lado da série, na conferência Leste? Oeste. West Side. O OKC está empatado com o Golden State Warriors. Gui Puskas, dê o seu comentário geral da NBA. Quem você acha que vai ser o campeão? É, eu acho que é basquete, né? Basquete é super legal. Bola laranja. Não, acho que a final é a óbvia que todo mundo quer ver. Golden State e Cleveland. Acho que tem tudo pra ser um jogão. Se os dois, eu acho que os dois não vai ter sete jogos no jogo do Cleveland. E ontem eu disse que o do Golden State também não vai ter. É empatado Golden State. Exatamente. Eu acho que vai acabar 4-2 pro Golden State. Ah, eu acho que vai dar OKC. Eu acho que eu estou torcendo pra Oklahoma City Thunder. Oklahoma não vai ganhar, mas vai ser complicado. Não vai ter tão fácil assim, não. Eu acho que não vai ter o sétimo jogo, não. E não, afinal, Golden State e Cleveland. Eu acho que vai ser 4-2 também na série do... Você acha que o Raptors não vai conseguir fazer mais uma vez? O Raptors, eu acho... Será? O Raptors. Eu acho que o que o LeBron tá jogando... Acho que o LeBron não vai deixar, não. O que o LeBron tá jogando desde que começou os playoffs não vai deixar o Raptors ter uma reação, mesmo os dois próximos jogos sendo em Toronto. O que eu acho é que o Oklahoma City Thunder surpreendeu ali na casa do Golden State Warriors e poderá surpreender novamente. Né? Mas o Oklahoma City Thunder só conseguiu surpreender o Warriors porque, além do Kevin Durant e do Westbrook fazendo os pontos... Jogando demais. Jogando, como sempre, muito bem. Teve outros jogadores que normalmente não fazem tantos pontos, fizeram. E eu acho que isso não é tão recorrente pro Oklahoma vencer uma série. Acho que não. É. Lembrando que o... LeBron James vai ser o protagonista do Space Jam de 2. Saudades do Michael Jordan. Exatamente, Space Jam, né? Bem lembrado. Isso é muito legal. O primeiro que foi o Michael Jordan, agora é o LeBron James, o segundo King. O jogo do Steph. É o King. Não. É o King. Ele é o King. Michael... Não é o Burger, mas é o King. Michael Jordan é o quê? Nossa, capitão. Michael Jordan é o rei. E o outro? O LeBron. É, o LeBron. É que aqui, né? É aqui, né? É português e inglês. E o LeBron, eu acho que não chega perto do Michael Jordan. Mas, falando diretamente, quem vocês acham que vai ser o campeão da NBA deste ano? Gui Puskas. Golden State. Beto. Golden State. Golden State Warriors. Oklahoma City. Thunder. Eu vou junto com o capitão Oklahoma City Thunder. Então vamos terminando o nosso Arquibancada Mac de hoje. Adeus, cinco letras. Estamos terminando a Arquibancada Mac de hoje. As considerações finais do nosso amigo Gui Puskas. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Uma honra participar com vocês no programa de hoje. É isso. Boa noite. Tchau, tchau. José Roberto Definiclé, o seu tchau, tchau pra galera. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Até a próxima, acho. Vitor Jair. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Muito obrigado por tudo. Capitão. Uma boa noite a todos e até a próxima. Eu gostaria de agradecer ao Doni Paruti na sonoplastia, na produção Luiz Otávio. Eu sou o Vitor Visotto e tchau, tchau! Com um lenço acenando, querendo partir também.